esperanças na vida por Deus sonhar. Ter uma família, uma base, uma raiz. Tudo isso hoje me faria feliz. Sem consciência eu aqui transtornado. Perdi minha família, sou eu culpado. As coisas que eu fiz não consigo medir. Nem sei aos certos crimes que cometi. Na boca do lixo, dor e desespero. Coberto com jornal e papelão, morando num beco. Junto com outros de histórias quase iguais. Chorando a perda do lar, dos pais. Nunca pensei que chegaria a este estado. Passando fome e sede, pedindo um trocado. Mais um viciado, ressecado de cola. Um pessoal alucinado, por 24 horas o inimigo atenta pro lado contrário. Tiozinho sai da agência, no bolso o salário. Fiquei imaginando naquele momento. Ele tem o que eu preciso para o meu sustento. Meu irmão de rua disse vai. Parti pro arrebento, fui no vácuo, já era. Mas me ferrou, tiozinho reagiu. Eu de laranja, sem arma, minha casa caiu. Ele gritou por socorro, na rua escutaram. Tive que me jogar, saí vazado. Naquele dia eu parei, pensei em mim. Senti que estava bem, próximo do fim. Sem um pai ou uma mãe pra me dar carinho. Mais um jogado no mundo, perdido e sozinho. Passou-se mais um ano, veio a campanha. Ninguém passou no beco, já era a esperança. Anjo da rua. Anjo da rua. Sem destino, mas tenho fé no Cristo pra guiar meu caminho. Me proteja dessa vida, da forma que ganho. Tenho que roubar, sobreviver no rebanho de ovelhas perdidas em meio à provação, por terem enfiado os pés pelas mãos. História triste, porque desci o morro. Larguei minha família em desespero, sufoco. Nesse caminho, peço misericórdia. Pai Todo-Poderoso, me mostre a tua glória. Me ajude a encontrar o caminho de volta. Ouça a voz de um filho que chora. Quero largar o crime, a rua, o vício. Tô no fundo do poço, no fim do abismo. As perturbações atormentam minha alma. Quero esquecer de tudo, voltar pra minha casa. Num outro dia eu andando na loucura. Alguém se aproximou, me reconheceu na rua. Perguntou meu nome, nem pude responder. De tão alucinado, não sabia o que fazer. Olhando nos meus olhos, disse que me conhecia. Me viu nascer, era amigo da família. Lágrimas caíram, recobri os sentidos. Olhei para o céu e vi que Deus tinha me ouvido. Perguntei a ele se ele conhecia meu pai José, minha mãe Maria. Dizia ele, seus pais foram embora. Perderam as esperanças na sua volta. Num gesto de amor me levou em sua casa. Me deu o que comer e me levou à rodoviária. Parecia um sonho, mas acordado estava. Lúcido e feliz indo de volta para casa. Anjo da rua. Anjo da rua. Me conter aquele homem caminhando me falava: olha ali à frente, aquela é sua casa. Chegando no portão, eu bati palmas. Um senhor abriu a porta sem saber o que esperava. Quando olhou em meus olhos, só lágrimas. Olhou para os céus e ao Senhor deu graças. Minha mãe ao me ver ajoelhou-se e disse: Messias, foi Deus quem te trouxe. Meu irmão veio de encontro a mim. Feliz minha família, eu consegui reunir. Em meio a tanta emoção, esqueci de agradecer. Quando olhei para trás, vi o homem desaparecer. Somente a uma conclusão eu consegui chegar.